Hoje eu sei que pensar incomoda como andar na chuva. Ainda mais se eu tiver de toca, calça larga e blusa. O detector me acusa. Revolução, me travam na giratória da discriminação. Porque pobre pensando é falta de educação. Vou madestrado pra aceitar, pra raciocinar não. Os privilégios pra minoria, desigualdade é hereditária como as capitanias. Aqui o homem de bem é o homem de bens. Que tem uma Mercedes-Benz, traz a maldade nos genes. Sem filho vai deixar herança pros poodle. Tem de tudo, mas vai buscar paz no Google. Condomínios de segurança máxima pra ricos de alta periculosidade. Se dinheiro é poder, liberdade, por que tanta cerca e tanta grade? Quem planta guerra não colhe a paz. Vai voltar em dobro a injustiça que você me faz. Quem planta guerra não colhe a paz. Vai voltar em dobro a injustiça que você me faz. Quem não liga pra real, só pra novela global. Quando ligar pro futuro vai dar na caixa postal. A vida é fazer o bem, sem pedir nota fiscal. A vida ensina e não tem nem um manual. Tratado como animal, desde os tempos do Cabral. Mas pode pôr no jornal, que o gueto não é curral. Lembra da pena? A que assinou a abolição? Então, agora os pretos cumprem pena dentro da prisão. Meu povo pena, me dá mó pena, irmão. Mas perder a fé? Não, vale a pena não. Tô vivão, firmão, independente do que o mundo pensa de mim. Sigo em frente à sociedade dizendo que nós é marginal. Cansa, mas nós prova o contrário, luta e sempre alcança. É tipo de gente que não aprendeu ainda. Que é da lagarta feia que nasce a borboleta linda. Aí. Todo ser humano sonha em ser rico, né? Fiquei pensando. Será que algum rico sonhou ser humano? Sei não. Campanha não se esquece, tudo que sobe desce. Meu povo só revida aquilo que você causou. Quem bate não se lembra, meus cortes causam pena. Pro vale do esquecimento eu não vou. Meus direitos roubados, me sinto encarcerado. Tudo vai e vem, 500 anos cativo ainda estou. Minha força é o seu problema, meu povo é o seu dilema. Quer me coagir, mas minha voz não cala, doutor. Mas a fé nunca pode acabar. Somente Deus pode nos julgar. Mas a fé nunca pode acabar. Somente Deus pode nos julgar. Quem planta guerra não colhe a paz. Vai voltar em dobro a injustiça que você me faz. E quem planta guerra não colhe a paz. Vai voltar em dobro a injustiça que você me faz. Quem planta injustiça que você me faz. E quem planta guerra não colhe a paz. Vai voltar em dobro a injustiça que você me faz. Arquivo meu inquérito e o meu depoimento. Arquivo meu inquérito e o meu depoimento. Arquivo meu inquérito e o meu depoimento. Arquivo meu inquérito. Arquivo meu inquérito e o meu depoimento. Arquivo meu inquérito e o meu depoimento. Arquivo meu inquérito e o meu depoimento. Arquivo meu inquérito e o meu depoimento. Vinde paz, sem justiça é utopia. Ei, atenção, a reação tá entrando em ação. Os oprimidos estão se unindo, se armando. Mas com as armas certas, nada de ignorância, sem violência, sabendo que tudo pode mudar. Quem tá de pé pode cair, quem tá caído pode levantar. Não leva a mão não, mas é um aviso, é questão de revolta. A vida é um bumerangue, tudo que vai, volta.